Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero saudá-los e, assim como saúdo todos os presentes aqui nesse plenário e também todos aqueles que nos acompanham nas mídias sociais, a minha cordial saudação. Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa política. E quando eu falo na nossa política, eu falo em termos de município, estado e União, em termos de Brasil. Tenho visto muitas cobranças dos vereadores da base em relação ao governo do estado, que, no meu entendimento, assumiu um governo bastante complicado e delicado, que necessita de muita coragem e de muita capacidade para se fazer os enfrentamentos necessários para que a gente consiga devolver um estado para o todo, para toda a população. Ao mesmo tempo, eu vejo os mesmos vereadores que criticam o governo do estado se calando com os problemas do nosso município. Criticam salários atrasados, mas esquecem de cobrar os fornecedores que não estão recebendo por parte do Executivo Municipal. Imaginem os senhores e as senhoras. Um servidor que prestou dois serviços ao município, um de R$ 700, valor aproximado, e um outro serviço de valor aproximado de R$ 500. Já foi uma, duas, três, cinco, 10 vezes no Executivo Municipal e não conseguiu cobrar a conta. Nenhuma, nem outra, somando-se a R$ 1.300. Aí ele questiona o Executivo Municipal de quando? E a resposta é, não temos prazo. Quem sabe no ano que vem. E daí? Nós vamos nos calar frente a esse descaso com os fornecedores do município? Aí muitas vezes, quando escutamos que por município custa muito mais caro, ora é por problemas de corrupção. Concordo. Mas, ora, também é pela insegurança de quando vão receber os valores. Aí, as empresas, que, ou os prestadores de serviços, acabam tendo que colocar o custo financeiro, porque não sabem quando eles vão receber. Então, é muito difícil e muito complicado tudo isso. Ao mesmo tempo, quero aqui divulgar que o deputado Lucas Redecker havia encaminhado um valor aproximado de R$ 300 mil para a saúde do município. Num primeiro momento, a ideia era encaminhar para, direcionar para o Hospital Bom Jesus. Em função do município estar no CALC, que é o Cadinho Serasa, o SPC dos municípios, não se pôde encaminhar para o hospital. Felizmente, há uma brecha na lei que para o custeio da saúde básica, aí poderia ser encaminhado. Então, ele redirecionou, tirando do hospital, colocando na saúde básica do município. Esse valor já foi pago, já foi direcionado, agora é o Executivo Municipal fazer uso desse valor. Ao mesmo tempo, nós votamos hoje uma moção nessa casa que traz alguma contrariedade sobre o novo plano de carreira do magistério que o Executivo Municipal está propondo, sobre o atraso dos salários. E eu quero dizer, eu votei contrário, respeitando o encaminhamento dos vereadores e respeitando também o movimento dos professores, que tem meu respeito. É preciso que eles busquem e desenvolvam uma força para defender os seus direitos. Ao mesmo tempo, no meu entendimento, com a moção, nós não atingiríamos os resultados de qualquer propositura em relação a proposições de correções, de alterações e contemplar mudanças no plano de carreira dos professores da rede estadual. Nesse sentido, eu me coloquei à disposição das escolas do município de Taquara para que pudéssemos ir até o gabinete do deputado estadual e presidente estadual do partido, líder da bancada na Assembleia Legislativa, deputado Matheus Vespe, para que se levasse as reivindicações e as propostas de correção e alteração. e que o deputado se comprometeu em fazer uma análise do que seria possível atender ou não. Então, a agenda será amanhã, na terça, às 10 horas, vai depender da confirmação e do interesse dos professores em lá estar. Então, é uma forma a qual eu entendo ser propositiva para encaminharmos essa situação. Infelizmente, meu tempo se encerrou. Eu desejo a todos os senhores e todas as senhoras uma boa semana e fico à disposição de todos e de todas.